Alô, São Paulo! Meu amiguinho Richarlison, essa é pra você e a galera da Crau, toma cachaça com nós. Chame! Portal com a Rocha. Que saudade, amor. Estou sabendo que na Espanha tudo é lindo. Você me deixou e aqui dentro meu coração ficou partido. Nessa cidade não tô mais sorrindo. Que bom seria se São Paulo fosse do lado de Madrid. Oh, oh, oh. Tá doendo aqui na solidão. No puedo más vivir sin ti. Volta logo pra São Paulo ou eu vou pra Madrid. Ixi, o negócio aqui agora esquentou. Traz mais uma pra mim aí, garçom. Que saudade, amor. Volta logo pro hemisfério sul do mundo. Ficar sem você me mostrou o quanto é bom estarmos juntos. Sonho tão lindo é ter você aqui. Que bom seria se São Paulo fosse do lado de Madrid. Oh, oh. Mi coração tá doendo aqui na solidão. Não puedo mais viver sem ti. Volta logo pra São Paulo ou eu vou pra Madrid. Não puedo mais, mi coração tá doendo aqui na solidão. Não puedo mais viver sem ti. Volta logo pra São Paulo ou eu vou pra Madrid.